a lua e as estrelas, vou te ligar. Memória de Jerico enfiei num computador. Recentemente andei deixando antecedentes no elevador. Era a receita de dar bolo no amor. Cheguei desprevenido com destino dirigido a um contravapor, que me lançou um calhamaço de fortunes com um indicador. E foi aí que eu vi uma voz de tenor. Mulheres, mulheres, mulheres, o resto eu esqueci. Mulheres, mulheres, só lembro até aí. Minha memória de Jerico enfiei no computador. Recentemente andei deixando antecedentes no elevador. Era a receita de dar bolo no amor. Cheguei desprevenido com destino dirigido a um contravapor, que me lançou um calhamaço de infortúnios com um indicador. E foi aí que eu vi uma voz de tenor. Mulheres, mulheres, mulheres, o resto eu esqueci. Mulheres, mulheres, mulheres, só lembro até aí. Chorei, mas chorei tanto que até emagreci. Gozei de um jeito inclemente, com falta de educação. Agora choro pros cantos, sem rumo e sem direção. Eu também, parceiro. Por conta daquela danada, quase desapareci. Chorei, mas chorei tanto que até emagreci. Gozei de um jeito inclemente, com falta de educação. agora choro no canto, sem rumo e sem direção. Corro ali e paro aqui, zigue-zagueando o infinito, e acabo a noite sozinho, tonto pedindo pinico. Com esse vazio imenso, ainda não sei o que faço, se arrumo outra cabrocha ou se aquieto meu facho. Yeah, yeah. Vida, vida, vida esquisita, te quero mesmo assim, pra te arranjei um jeito, o coro do meu tamborim. Vida, vida, vida esquisita, te quero mesmo assim, pra te arranjei um jeito, o coro do meu tamborim. Descobriu seus poços de petróleo, confundiu-me com um palhaço, com um otário ou com um santo, e então jogou seu laço. Que fracasso, no entanto, você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Sou o lobo da madrugada, você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Sou o lobo da madrugada, ovelhinha da manhã. Sou o lobo da madrugada. Só com alguns milhões por mês, só queria um coração de mim e de mais uns três. Só queria o meu afeto com colares e anéis, um carango e um teto pros momentos dos infiéis. Mas você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Sou lobo da madrugada. Você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Sou lobo da madrugada, ovelhinha da manhã. Sou lobo da madrugada. É que eu vivi no morro de engraxate a bacharel. Frequentei roda de bamba lá na terra de Noel. Eu caí cedo no mundo e aprendi desde a infância a conhecer um vagabundo a 100 metros de distância. E você veio buscar lã e saiu tosqueada, ovelhinha da manhã. Eu tenho uma pequena linda que mora em Copacabana e gosta de andar bacana. E toda semana ela vem com vestido alinhado, de godê todo plissado. Quando ela passa, todo mundo fica admirado. Eu fico até encabulado, porque ela é tão boa que parece a patroa. E eu, empregado, eu vou meter o meu babado. O meu amigo veio correndo pra me avisar: ô morengueira, venha cá, aquela pequena que você está namorando, é preciso ter cuidado, vá por mim, não leve a mal, porque ela é das tais que namora, mas não quer casar. Ela só quer se arrumar, tudo que ela tem não lhe custa um vintém. O namorado é quem dá, e se não der, ela lhe manda desguiar. Eu disse a ele: ela comigo não vai se arrumar, ela só vai se atrapalhar. Está iludida por me ver na avenida, todo alinhado, parecendo um deputado. Está pensando que eu sou bacana, ando sempre alinhado. Ela vai dar um golpe errado, porque ela não sabe que esse terno é de um amigo que eu pedi emprestado, porque o meu está pendurado lá no Largo do Machado. Era o sapo dentro do saco, e o saco com o sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco com o sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. Eu agora vou falar e desse noivo Zé Perneta, que era verbo de uma perna e de um olho era maneta. A noiva fazia mala, ele fazia maleta. Ela tocava trompa, ele tocava trombeta. O sapo dentro do saco, e o saco com o sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco com o sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. Ele escrevia de lápis e a noiva de caneta. A noiva cortava vara, ele cortava vareta. Ela dormia no carro, o noivo na carreta. Ele fazia carinho e ela fazia careta. O sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E no dia do casamento, na casa do Zé Fulô, agora que vou dizer, aquilo foi um horror. Os dois se recolheram e ele logo estranhou. Ela foi seguir manchando e ele logo se espantou. O sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. Ela foi tirando um olho, depois um braço tirou, arrancou a cabeleira, ele aí se apavorou. Ela aí tirou uma perna, ele aí logo gritou: minha filha, minha noiva, vem pra mim o que sobrou. O sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, e o saco do sapo dentro, e o sapo fazendo papo, e o papo fazendo vento. Eita, tá é

on my way. You're turning to BSOS Radio. This is the Muqueca City Show. Em Barcelona, Rádio Bronca, 104.5 FM. Rio de Janeiro, Rádio Rua.com.br. Lá do lado do programa, Valdir Azevedo, Calu, Maurício Pereira e Raíssa Bittar, Boneca de Palha, só sambistas. Eu vou diretamente de Caracas, Venezuela. Machiste Machim, de Curitiba, Memória RAM, Dois do Samba, Por Conta, Luiz Airão, O Lobo da Madrugada, Moreira da Silva, Garota de Copacabana, Pedro Miranda, O Sapo no Saco, Leila Pinheiro, Chá de Panela, e no fundo estamos ouvindo o Código Ternário do amigo Gustavo Bali, um trio estabelecido em São Paulo, Receita de Samba, o nome da trilha. A seguir vamos de Delcio Carvalho com Velha Embarcação e depois um salve pro querido Ticró que subiu esta semana. Nossa homenagem, trazendo uma faixa de 1979, fala sobre futebol e cita várias figuras históricas. Encontre-nos no Twitter, arroba Muquecatiri. Tem também um perfil no Facebook. E esta semana entra no ar a fanpage do Casarão Esteves, onde a gente toca de cabo a rabo, do café da manhã ao último gole, do fado ao punk rock. Comunique-se, muquecatiri@gmail.com. Use Linux, use Ubuntu, pratique. Vem tomar o teu lugar na perdida embarcação. Importante é viajar por estranha região. E se não tiver destino, bem melhor então será. Sonho de todo menino é poder se aventurar, libertar o coração, cultivar a emoção, pra saber se vai chegar onde a dor não pode alcançar. Vem deixar distante a sensação de ser sozinho, que teu peito amante sente falta de carinho. Vem olhar as cores do horizonte refletido, todo colorido da aventura que virá. Vem perder o medo que te prende, te reprime. Vem saber que é crime não querer se libertar. Vem amar por amar, cantar toda a canção. Vem tomar teu lugar na velha embarcação. Vem tomar o teu lugar na perdida embarcação. Importante é viajar por estranha região. E se não tiver destino, bem melhor então será. Sonho de todo menino é poder se aventurar, libertar o coração, cultivar a emoção, para saber se vai chegar terra, onde a dor não pode alcançar. Vem deixar distante a sensação de ser sozinho, que teu peito amante sente falta de carinho. Vem olhar as cores do horizonte refletindo, todo colorido da aventura que virá. Vem perder o medo que te prende, te reprime. Vem saber que é crime não querer se libertar. Vem amar por amar, cantar toda a canção. Vem tomar teu lugar na velha embarcação. Vem amar por amar, cantar toda a canção. Vem tomar teu lugar na velha embarcação. Malandro, só pra carregar os meus troféus, ou troféus, sei lá como é que se fala esse bicho, tem duas carretas lotadas, no duro mesmo. Solta a bola, Pandé. Solta! Solta a bola, Pandé. Vou lhe contar quem eu sou, fui eu que citei a Pelé. Toca a bola no pé. Essa piada, o papo é sério, eu não conto farola. Beckenbau e um tal de Groove aprenderam na minha escola. Fui jogar na Alemanha, bati um corno e ninguém me ajudou. Eu corri o campo todo, toquei de cabeça e a bola entrou. Solta a bola, Mané. Deixa pra mim. Solta a bola, Mané. Vou lhe contar quem eu sou. Fui eu que ensinei a Pelé. Toca a bola no pé. Que sempre fui destaque, o rei do futebol. Já dei drible, Rivelino, em Gerson e Tostão eu apliquei lençol. Na Copa de 58, Pelé deu um chute e a bola subiu. Calma, mede, eu matei no peito. Toquei de trivela, era gol do Brasil. Solta a bola, Mané. Deixa pra mim. Solta a bola, Mané. Solta. Toca a bola no pé. Pinto, não tem dinamite, pois eu sou granada. Marquei gol de bicicleta em Portugal, onde a bola é quadrada. O rei da Arábia me dava poços de petróleo e mais um bilhão. Mas vou pendurar a chuteira, eu sou patrimônio da minha nação. Pergunte o Zagallo e Brandão. Passa pra mim. Bola no pé. Deixa comigo. Larga. Toca a bola no pé. Deixa pra mim. Toca a bola no pé. Larga. Vai devagar, rapaz, senão a casa cai. Mas faz que vai e vai buscar o que é seu. Som. Lá dentro do baú, no mais profundo azul, lá dentro do Brasil, o que é seu é seu. Som. Lá dentro do motor, que movimenta o amor, na terra ou no céu, o que é seu é seu. Som. Seu som. Seu som. Seu som. Seu som. Seu som.

está botando pra quebrar. É a marcação do meu ziriguidum. Hey! Blim, blim, skim, blim. Blim, blim, skim, blim. É o agogô fazendo o seu. De carne e osso, e põe dos personagens de carne e osso uma substância mais surpreendente do que a ficção, e faz de cada esquina, botequim, marmita, condução, um redentor, uma Ipanema, como fez Aldir, como fez João. Marcamos encontrar na lanchonete em Paquetá, você e eu curtindo junto à beira-mar, sem ter hora pra voltar. Depois de se sentar, pediu cigarro e guaraná. Nos olhos seus, um brilho anunciava o nosso lar. Eu querendo acreditar no início do encontro, bem que eu cheguei. Respondeu com certo encanto, que satisfação, mas desconversou na hora H. Pela minha incerta profissão, a garota que eu azar. da Zona Norte. É investimento caro e pra dar sorte com esse monumento de mulher. Não podia ser um Zé qualquer. Sabe essa morena que dá em tela de cinema, que faz o homem delirar? Bota no chinelo até a garota de Ipanema, mas isso é melhor deixar pra lá. Marcando hoje encontrar na lanchonete em Paquetá, você e eu curtindo seus. Um brilho anunciava o nosso lar, e eu querendo acreditar no início do encontro. Bem que eu cheguei lá, respondeu com certo encanto e satisfação, mas desconversou na hora H. Pela minha incerta profissão, da Zona Norte é investimento caro e pra dar sorte com esse monumento de mulher, não podia ser um Zé qualquer. Sabe essa morena que dá em tela de cinema, que faz o homem delirar? Bota no chinelo até seu preconceito, e você passa a respeitar e até aceitar esse nosso direito. Pra gente poder conviver deve prevalecer a nossa inteligência, pois somos a mesma imagem, sem sombra ou miragem não tem diferença. A vida é um milagre que passa, ela é brisa, fumaça que não volta atrás, e apesar de sermos opostos, no fundo eu aposto que somos iguais. Se você... você quer me convencer de outra maneira de viver. É direito teu sonhar. Se você tem essa visão, eu tenho outra opinião. É melhor se respeitar. Se você quer me convencer de outra maneira de viver, viver. É direito teu sonhar. Você tem esta visão, eu tenho outra opinião. É melhor se respeitar. Essa foi feita, essa e quase todas, né, cara? Lá na Mário Portela, 2 e 3. Sintonizado no Moqueca de Siri, o podcast do samba e muito mais. Lado B do programa, Nelson Carvalho, Velha Embarcação, Dicró, o Bom de Bola, Ventilador, contribuição e participação do amigo Sérgio Bezerra, vizinho também. O nome da faixa, Seu Som. Mariane de Castro, disco novo, Não Vou Pra Casa. Aí Marcelinho da Lua com Martinho da Vila, Plim, Plim. Pena Firme, Grande Pena, que amanhã, junto com o pessoal da Rádio Rua, tá no aterro do Flamengo, quiosque do Bispo. Chega ali pelo outeiro, tem a passarela, tem o aeromodelismo e caiu lá. Pena Firme trouxe Paquetá. Aí Feira Livre, Outra Maneira de Viver. O pessoal do Potato, colombianos, radicados em Barcelona. Indicação de Juan Garcia, grande Johnny, da Rádio Bronca, onde a gente sai na quarta-feira da 01, 104.5 FM. E aí no fundo, Aurora Miranda com Onde Está o Dinheiro. Por falar nisso, no Podomatic tem lá o botão para doações. Quem quiser contribuir com esse modesto canal, sinta-se à vontade. E quem quiser chegar para tomar uma com a gente, Casarão Esteves, Rua Marquês de Olinda, 94, Botafogo, Rio de Janeiro. Como localização é no final da Rua Bambina, cidade de cara no Casarão. Tem uma escola de artes cênicas em cima, embaixo é o famoso, estabelecido desde os anos 70, Casarão Esteves. Chega lá, trocar uma ideia com o Dudu e com a Márcia. Um abraço, Dario, Edmilson, todo mundo aí. Tenham todos uma excelente semana. Daqui uma lua, tamo de volta. Salve Jorge, salve as crianças e viva o Flamengo. Se você está conectado na Rádio Rua, agora são 5 da tarde de quinta-feira. Arroba Muqueca de Siri. Mas onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. Que ninguém não viu. Gato fugiu, gato fugiu. E o seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Gato.